parar. Mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Os altos e baixos da vida me ensinaram uma grande lição. Nada dura para, sempre pensei do contrário e me foi de ladrão. Mesmo desta forma ergui minha cabeça, a vida não para. Sem esforço quanto mais se quer, menos se tem, faço minha cara. A busca continua, só depende de você. Se ficar parado não vai conseguir, logo vai perceber. Por isso é preciso ser forte e lutar para vencer a batalha. Pois eu acredito em Cristo, que a justiça tarda, mas não falha. Nunca atrasando do lado do irmão por causa de bens materiais. Lute pelos seus ideais, sem dar mais traição jamais. Além do dinheiro, o respeito também é importante, mas siga firme em frente, lute e vá adiante. Não descanse, o dinheiro dará estrutura vital, mas não é tudo. Respeito desde pequeno lhe garantirá um grande futuro. Maluco, não desista, acredite, siga e vá à luta. Faça como eu, fixa a ideia na mente, porque a busca continua. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida. Por todo ódio que há na terra, o amor cobre o pecado. É preciso forças pra lutar, evitando finais macabros. São guerras familiares que provocam tantas atitudes nas quais eu choro, enquanto outros saem imunes. Mas minha palavra não muda, continuo sendo sempre real. Não caio nessa loucura, ó Senhor, livra-me de todo o mal. Pois a vida é um jogo de perde e ganha, não custa nada tentar. Mas se por acaso perder, maluco, não vá chorar. Pois foi você quem quis assim, a escolha foi sua. Porque esse veneno vai sentir, mas encontrará a cura. Viva um pouco da vida e verá que é mais fácil viver. Pois se conselho fosse bom, não se dava, muitos iriam vender. Seja sempre você e não desista do jogo. Passe pelas barreiras como eu e dê uma de louco. E verá que tudo será difícil, mas valerá a pena. A vitória já é sua, ladrão, fim de problema. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. A busca continua, mesmo com tanta guerra, mesmo com tanto tiro. Senhor, abençoe e proteja a sua sagrada família. Olha por este filho, meus pensamentos sendo forjados pela atitude da rua, pelo domínio do cão. Na minha loucura, aquilo é louco, não. Não é tanto drama, drama. Onde é a pessoa que lhe ama? Sem alternativa, agora talvez. Mas eu continuo em busca de fama. Ambulância mil, chegando no grito de socorro. Cadáver no chão, sangue escorrendo. Decomposa minha chance no mundo, até que os anjos cheguem. Se existe morte, morte, então que Deus olhe por eles. Vontade de correr, fugir o demônio, pedir um apoio para o Santo Cristo. Carregando minha cruz, querendo um pouco de alívio, do que eu preciso. Minha bênção não é maior, nem menor, que é de ninguém. Se luta não há vitória, continue em sua busca, amém. Tranquilize a sua alma, alma, alma, sua alma. Tranquilize a sua alma, alma, alma, sua alma. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão. Não posso parar, mano, nós temos que lutar, por isso não vou me entregar. A busca tem que continuar. Ladrão, nunca desista da sua vida, esta é a missão, a missão, a missão, a missão, a missão.